Já se foi, cê sacou, né, neguinho? Tipo assim, não esperou. E aí, o que o senhor vai fazer, hein? Já que não tem mais jeito de voltar atrás. Mas rapaz, nem acredito, logo você, um cara bom que só falava: eu consigo, eu tô disposto, eu não desisto. Olha meu rosto, demonstrando alegria de conquista. Até parece, né? Mas eu não desisto, não é minha vida, minha missão, minha meta. Vou ler os planos, fiz os projetos. Tá tudo certo, beleza? Mas e aí? E agora o que deu? Diz aí o que foi que aconteceu. Energia, levanta a cabeça, o ano já se passou. Mas você tá vivo, irmão, pra lutar, pra mudar. Deixa pra lá as fraquezas que só te faz recuar. Deus é mais, ele é bom e quer te dar mais uma chance. Anda, levante e faça diferente. E de hoje em diante, irmão, pense. Porra, não descansa enquanto não conseguir a força, peça a ele. Obrigado, Deus. Ele concede a ti, e dessa vez seja de modo bem lindo. Felicidade para ti, a trajetória, né, primo? E tudo agora vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque simplesmente você quer. E quando queremos, nada abaixo de Deus nos impede. Não viva de limitações, irmão. Seja mais que inteligente e corra. Corra em busca de seus sonhos, sem cessar. Paz. Feliz 2016.